Mariana e essa porra. Ainda ontem eu senti seu cheiro, que ficou no travesseiro. Novíssimo CDzão Melody. Ainda ontem eu lembrei seu beijo, e por falar em beijo, você me beija outro. A sombra que não sai da minha memória, a partir da nossa história, não acredito que tudo se acha. DJ Filho Almeida, simplesmente para o Atebense. E volta, meu amor. Volta, meu amor. Volta, meu amor. E volta, meu amor. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Ainda ontem eu senti seu cheiro, que ficou do travesseiro, me arrepio o corpo inteiro. Ainda ontem eu lembrei seu beijo, depois falar em beijo, você me beija muito. A sombra que não sai da minha memória, partiz da nossa história, não acredito que tudo se acabou. Sem o número 4, assim no celular, alguém me